534, seu solo foi ao 3, aos 34. Perdão, Web 5826, seu solo foi aos 39. Liberando à direita, chama o solo 7219, bom dia. 29, bom dia, 5826. Solo Salvador, muito bom dia, Web 5826, livrou. Avisa 5826, autorizado táxi via Alfa Juliette, posição 04. Alfa Juliette para 04, 5826. Aos uma dezena de nós. Mike Alfa, informe radial de saída. 2585 azul 4208, boa. Com dois ainda, Mike Alfa. Dois, dois, dois, três, diversão máxima, vamos para táxi. Confirme para o solo. Controle 198, bom voo, bom dia. Controle 198, graças, bom dia. E minha outra aeronave chamou o solo. Escola da El. É 62, ano 1, no contato radar na decolagem, voltar a medir com 360, saída da El. Estimativa 2, a prontidão é o 62 no 1? 62 no 1 negativo, mantém segurança. Será manter guardando. Que é alto, pronto para a cópia? Inter Novembro Alfa, autorizado Terra Novembro Eco Yankee, nível de voo 065, pista 17, curva direita, corredor Axé, controle 119 decimal 8, torre 118 decimal 6, transponder 5163. Envia Mike Alfa, fica atento à restrição do corredor SEC, é 1 mil pés. Para acionamento e táxi, chame torre 118 decimal 6. Para 5, chame Recife, 95 decimal 1, 133 decimal 25. Recife, 133 decimal 25, bom dia. Juliette, aguarde. Para a cópia, Vitor Indo Juliette. Vitor Indo Juliette, autorizado Cairo Lourenço, a mil pés. Pistão no 7, curva direita. Corredor Axé. Caixa prego, controle 119 decimal 8, torre 118 decimal 6, transponder 0160. Ainda Juliette, cotejamento correto, informa pessoas a bordo. Vitor Indo Juliette, para acionamento e táxi, chame torre 118 decimal 6. Estrela Juliette. Bom dia, autorizado acionamento, altímetro no 017, chama para o táxi. Salvador, bom dia, 4299 da Azul. E 4299? Por gentileza, seria a saída prevista para Campinas? Azul 4299, seu copia? Afirmativo. Autorizado Campinas, nível de voo 360, via peso 16, pista 10. Curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 119.8, torre 118.6, transponder 5152. Ok, está autorizado Campinas no 360, e a Uppers do 116, decola da 10 com curva direita, no perfil da El, Leda, Bridge, código transponder 5152, pode só confirmar o frequência do controle. O controle 119.8 e a torre é 118.6. 19.8 controle, 18.6 torre, grato. Azul 4299, chame para pushback acionamento. Cortará, grato. TAM 3663, pronto para cópia? Passaram para o táxi, por favor. TAM 3663, aguarde cópia. Prossiga, passareira. Para o táxi. Informa pessoas a bordo, alternativa e autonomia. 4.6, bordo, 3:40, por favor. Passareira 2223, autorizado o táxi via Índia, ponto de espera da pista 10, chame torre 118.6. Ajuste de altímetro no 017. TAM 3663, copia? TAM 3663, autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via UPS do voo 44. Pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Eudes, controle 119.8, torre 118.6. Transponder 5150. TAM 3663, transponder 5150, chama para acionamento táxi. Está pronto. TAM 3663, após a passagem do Embraer da Passaredo, autorizado a iniciar pushback, chama pronto para táxi. Salvador, boa tarde, vou no 4. Prossiga, gol no 435. Cliente da linha, autorização de tráfego para Ilhéus, nível 220. Eu tenho pré-autorizado 240, aceita? Aceito. Gol no 435, autorizado Ilhéus, nível de voo 240. Pista 10, curva direita, saída da El, Leda e Ilhéus. Pela Golf 677, controle 119.8, torre 118.6, transponder 5145. Pois 3, bom dia, a linha e decola da 10, o vento 100 graus, uma dúzia de nós. Agora eu subi as frequências da torre do controle. Gol no 435, o controle é 119.8 e a torre é 118.6. 119.8, 118.6, gol. Gol no 435, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Chamará, gol no 435. Parque Golf Mile, Rick, informa o Paz que se encontra. India Mike Alpha, livre ingresso, chama alinhado e pronto, 17. Mike Golf Mike, Grupo Zulu Jauá, a 500 pés, pista 17, curva direita, litoral, correção, curva esquerda, litoral norte, controle 119 decimal 8, torre 118 decimal 6, transponder 0114. Golf Mike, corrigindo, decola direto, comprou de buraquinho. 98, bom voo, bom dia. 98, obrigado, senhor, bom trabalho. Escuta. Passarela 2223, contato radar, se prepare, gente, de voo 260, radar. 260, arco. Papá, Mike, Golf Mike, então Simões Filho, curva esquerda, litoral norte. Autorizado, Mike, Golf Mike. Para seriamente, táxi, chame torre 118, decimal 6. Sanet 6312 right to copy. 6312 clear to Recife, flight level 350 via Upper Whisky 58, runway 10 left, F departure, Puka departure, Caju transition, control 118 small 8, tower 118 small 6. Squawk 5160. Livre o táxi, chame para ingresso na 17. Rapaziada, aqui é a Cepeda Linha do Litoral, acionado o último código 0164. Oceanic 6312, readback, correct, report ready for startup. Para o táxi, são 3663-99, 4 horas, 5 alternas, Galeão. Alinhado a cabeceira no 7, o vento é 090 graus com uma dúzia de nós e o altímetro no 0 no 7. Reporte no través norte da torre. Pronto, 863-663. A Mike Alpha decolou 5-3, controle em 119-8, bom voo e até a próxima. Mike Alpha. Ok, o Mike Alpha, Mike, aguarde transferência de comunicação, ok? Sua decolagem foi ao 5-3, aguarde transferência de comunicação. Juliette, aguarda o instante para a decolagem. Oi, bom dia, está 3663, monte 0 da 10, está pronto. O Mike, chama o controle em 119-8, ok? Bom voo, até a próxima. Até a próxima, obrigado. Você copiou, está 3663. Está 3663, ali mantendo, Zé. Vitor Índia Juliette, livre decolagem da 1 no 7, o vento é 080 graus com uma dúzia de nós, quem negar no 0 no 7, informa o Robson 44 em sentido contrário na linha do litoral, agora está 2 milhas do farol do Itapuã, ok? Aproximando do campo. Tem uma Mike Fox já em Itapuã para o cruzamento do campo. Chame torre no 8 decimal meia, Lima Mike Fox Trot. 386, Fox. Salvador, Papa Romeo Lima, Mike Fox. Papa Romeo Lima, Mike Fox, estou ciente do tráfego. Mantenha 500 pés sobre o farol de Itapuã. Informo Vitorinho e Juliette decolando na 17. Vai acender para 1 no pés. Aguarde para o cruzamento do campo. Controle. Três autorizado, táxi Viência, ponto de espera, pista 10, chame torre 118, decimal 6. Ajuste de altímetro no 017. Então, 3304, aguarde qualquer. O Lima Mike Fox está visual com Vitorinho e Juliette, decolada 17. Afirmativo, está visual. Ok, o senhor vai manter a linha do litoral, mantendo a separação do Juliette. Reporte para o cruzamento da final da 35. Afirmativo, vai manter o litoral, visual com o tráfego, reporte para cruzar a 35, Lima Mike Fox. Ok, corrigindo, é o Índia Mike Alpha, escuta. Ah, ok, o Índia Mike Alpha está na escuta, é ele que está falando aqui. Cheque seu modo Charlie. Boa tarde. Então, 3304, a saída é Arbo, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, Elefa, Eco, Lima, Eco, Fox, Alfa. Saída Arbo, então, 3304, para, chame para acionamento. Solo Salvador, 3522, para Brasil. Controle em 198, bom dia. 19, exato, Vitória da Conquista, nível de voo 200, pista 10, curva direita, saída Arbor, Elefa, após Elefa, Conquista, controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 6, transponder 5171. 200 autorizado, decolar 10, curva direita, saída Arbor, Elefa, após Elefa. 5221, no acontecimento correto, chame para pushback acionamento. Salve, Sanemia 225, push e acionamento, gate on. Sanemia 225, livre acionar, chame pronto para táxi. Livre acionamento para 225. Lima Mike Fox está autorizado aí o cruzamento, aqui a retaguarda do gol. Após tome a proa nordeste, afastando-se do campo para a linha do litoral, o corredor forte novamente, ok? Ótimo, após cruzamento para do litoral nordeste, o Lima Mike Fox. O gol no 923, informo que após a sua decolagem virá um helicóptero à sua esquerda. Ele está cruzando agora sobre a cabeceira 10 e ele vai tomar uma proa nordeste para a linha do litoral, afastando-se do campo a 500 pés. O vento é 090 graus com uma dúzia de nós, autorizada a decolagem da 10, gol no 923. Lima Mike Fox, então efetuado o cruzamento, retorne agora a frequência do controle, 198. Bom voo, até a próxima. 198, grato, bom dia. 923, decolou 59, controle 198, bom voo e bom dia. Bom dia, obrigado. Esse é o 19923, cruzando 1500. Golo 923, contato radar, desculpe, eu não peguei o começo da mensagem. Contato radar, suba para o nível 360 na saída árvore. Ok, subida árvore 360, 380. Controle Salvador, o Lima Mike Fox, vertical de buraquinho, retornando à sua escuta. Destino Aracaju. Sete mantém as condições visuais no corredor forte, no litoral norte. Lima, Mike, Fox, Trot. Matheus, visual no corredor norte, reporta a lembrança até Fox. Prossiga mais que braço, papá. Quanto nono? Prossiga 5-8-1-1-1. Não vale para Guarulhos, por gentileza, subida, senhora. 8-1-1, ainda não tenho o seu plano aqui. Eu só perguntei, senhora, a subida provável, por gentileza, para Guarulhos. Controle. Provável para Guarulhos é da Leda Bridge. Obrigado. Quando for 15 minutos até o chão, senhora, obrigado. Nada, 5-8-1-1. Fala, Canal 6225, para o táxi 289, Goiânia, 4 horas e 10. Vocês abordam, Canal 6225? 89. É 6225, autorizado via Índia, ponto de espera da pista 10, chame torre 118, decimal 6. Ajuste de altímetro 10, 17. 10, 17, livre táxi pela Índia, da ponto de espera do 10, 118,6. Bom trabalho, senhor. Obrigado. Golo 923, nível de voo é 360. Ciente, agora 360, obrigado. Se 360 é devido a alguma modificação ou a possibilidade de modificar para o 380, por favor? Ocean 6225, está autorizado a linha e decolada 10, vento 080 graus com uma dúzia de nós. Livre alinhada e decolada 10, Ocean 6225. Meia três, Sam Recife, no 253-1, 3325. Então, 3304, livre-se máximo, ponto para táxi. direto para 2000 pés em H1 no 017, via chegada bom. Mike Bravo, Papa Controle. Mike Bravo, Papa Controle. Confirme radial e distância de Salvador. Controle 198, bom dia. Recebo o seu transponder, confirma a altitude que está mantendo? 500 pés. Informa passando caixa-pregos. Passando através de Veracruz. Normativo, vai cumprir os corredores em Salvador, Veracruz, Paripe, Paripe, rotatória. Vamos, eu ainda não visualizo a sua aeronave, inicialmente vai manter outra vez aí de Veracruz, comprou de Paripe, ok? 4299, Lívia Sonata, pronto para táxi? Quarta táxi, 4299. 06225, decolagem. Você na 6225, contato radar, tudo para mim, voo 320, saída da ELA. Saída da ELA para o 320-6225. Salvador, 63, Duna 1, poderia eu voar direto, Duna? Negativo, aqui na 63, Duna 1. Mano 1. Voo no 923, Sami Recife, Sema 2000, decimal 0. 60, obrigado. Lima Mike Fox, tem 4 pessoas a bordo, tipo de equipamento? É um Romeu 44. Sana 6312, clear the startup, request ready for the taxi. Mantenha a posição. Pior gol no 435. Copiou, mantém a posição no 435. Siga essa recotel. Gente, desça para 075, mantendo mais 00, desça para 4500 pés, que negar no 017, repórter através de Paris. São 3859, aguarde cópia. Guardando. A 6301, autorizado para seguimento.